começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. O programa comemorativo Asa 15 anos tem a apresentação da comunicadora Daniela Bento e do comunicador Itamar Peregrino, uma produção da Rede de Comunicadores Populares da Asa Sergipe. Eita, um grande salve a esse nosso povo do semiárido. Salve os poetas e as mulheres que enfeitam esse semiárido brasileiro. Há 15 anos decidimos nos organizar em rede para defender o semiárido. Foi assim que surgiu a articulação do semiárido brasileiro, a conhecida ASA. No nosso programa comemorativo, vamos falar sobre a caminhada que fizemos ao longo dos anos, desses 15 anos, para manter viva a esperança, a luta, a organização, com foco na nossa convivência. O surgimento da articulação no final dos anos de 1990 criou raízes e se espalhou pelo semiárido brasileiro. Sobre a criação da ASA em Sergipe, vamos ouvir Seu Carlinhos, de Monte Alegre, que vai falar da sua experiência enquanto agricultor, fundador da ASA Sergipana, e de suas experiências adquiridas ao longo desses 15 anos na convivência com o semiárido e na prática agroecológica. O nascimento da ASA eu acho que ficou por conta de um curso que eu fui fazer no Juazeiro da Bahia, no IRPA. Eu acho que a ASA nasceu dali, e dali por diante deu essa continuidade de trabalho, de questão, de ajuste, né? Eu acho que foi isso que aconteceu na vida da ASA, em Sergipe, e eu acho que no Brasil todo, eu acho que a discussão foi essa mesmo. E a ASA, no meu ponto de vista, a ASA para mim foi uma das coisas melhor para o semiárido, porque a gente começou a acreditar nas coisas, porque antes ninguém acreditava. Mas hoje a gente fica acertando e sabe que as coisas andam, funcionam. Se você chegar aqui mesmo onde eu estou, aqui em Monte Alegre, aqui na comunidade aqui, Nossa Senhora Aparecida, no lote de São Carlos, aqui, que hoje eu estou transformando como terra viva, né, porque eu não uso veneno. Se você chegar em uma estrutura que a ASA fez, que é o barreiro trincheiro, se você chegar lá, você fica de queixo caído, de olhar. Porque de tudo tem, sem veneno, e produz bem, com qualidade. Então eu acho que a ASA ela trouxe essa coisa para nós. É pequena, mas se mais pessoas adotassem, eu acho que funcionava. Porque a saúde vem da educação. Se nós não somos educados para cuidar da natureza, como é que a saúde ela vem para nós, se nós não cuidamos, né? Eu acho que é assim, eu acho que a ASA é um professor, a ASA é uma universidade, a ASA, eu acho que eu vejo assim, apesar que eu não leio, não escrevo, mas eu acho que eu me formei muito bem e adotei, e vesti a camisa e estou preparado, modo de dizer ao povo que a ASA é um caminho certo. E agora vamos ouvir um pouco Dona Josefa, né, que é a nossa sambadeira de coco, lá do nosso Simão Dias. Nesses 15 anos de ASA, eu entrei na ASA através de um padre em 2000 e vim em 2003. A ASA trouxe um benefício lá para Simão Dias, que aqui no estado de Sergipe, essa ASA foi uma benção para todos os agricultores, para nós todos que acompanhamos. E você vê que a gente hoje, a gente moramos lá em um cantinho isolado, e a ASA tem uma bondade que ela não deixa nenhum agricultor isolado, pode ele ser pobre, pode viver dentro da grota, pode viver dentro do brejo, pode viver no alto. Então que a ASA vai lá e ela traz a caixa cisterna para as pessoas, e dessa cisterna você vê que traz a água de qualidade, é onde dá aquela sustentabilidade do homem do campo, evitando assim os jovens sair do campo para a cidade. E assim a gente está tendo uma água de qualidade, onde a gente tem melhor saúde, melhor na saúde do agricultor, e dando uma sustentabilidade e uma fonte de renda através da agroecologia, que você vê que através da ASA a gente aprendeu a trabalhar a agroecologia, a questão de higiene, a questão de a gente ter mais aquela confiança no que come, aquela segurança alimentar. Depois que a ASA entrou, tudo, nós tivemos até a liberdade de nós ter o que é nosso e nós ter a cisterna sem precisar tá no tempo da política, alguém cobrando, ah, foi eu que dei, não, a ASA trouxe a liberdade para nós. E o bom da ASA é que ela dá liberdade em tudo, até na fala, nós temos espaço para falar, nós temos espaço para se expressar lá dentro da ASA, e que isso para o agricultor é uma riqueza. Onde a gente não tinha esta oportunidade e hoje a gente está tendo a oportunidade. Hoje os meninos têm mais oportunidade de estudar, têm aquela chance de passar mais, eles alcançar mais objetivo nos estudos deles, porque eles têm tempo. Antes, para eles estudar, primeiro eles tinham que arder a cabeça, o casco da cabeça com pote para ir para a fonte. E hoje não, não precisa. Ele tem o tempo que ele ia para a fonte, está estudando, fazendo os deveres, pensando, descansando a cabeça, se alimentando bem para poder ir. E hoje nós temos alimento de boa qualidade através do trabalho que vem desenvolvendo da ASA, da agroecologia. Porque o que é agroecologia? É da sustentabilidade, saber lutar com o meio ambiente sem poluir e sem prejudicar, né, o meio ambiente, nem matar a força da terra. E assim, a gente hoje agradece a Deus e esses 15 anos de ASA, que só trouxe tudo de bom para o estado de Sergipe. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Nesses 15 anos, algumas questões são fundamentais para a ASA. A defesa da igualdade de direitos fez e faz parte da nossa história de Sergipe. Por isso, os nossos projetos apostaram e continuarão apostando na autonomia das mulheres do campo. Em Porto da Folha, uma experiência consolidada de uma mulher agricultora, experimentadora, como ela costuma se apresentar, que é a agricultora Cida, que é um exemplo de empoderamento e força feminina no semiárido sergipano. É com você, Cida. A minha experiência como agricultora dentro da ASA foi que aquelas mulheres, as mulheres sempre é mais que sofrem, né? Que é mais parada. Depois que chegou a ASA, eu acho assim, foi uma evolução muito grande para as mulheres, empoderamento nas mulheres. As mulheres, acho que antes não tinha nem coragem nem de falar, mas agora todas as mulheres falam, acho que isso é muito gratificante para nós mulheres, né? Como mulher que vivia só na cozinha, que a gente sabe que mulher não só é para estar na cozinha, é para estar ocupar também os espaços, todos os lugares. Então nós temos implementação de cisterna de produção. E hoje eu falo de mim mesmo, da minha área. Hoje eu tenho uma tarefa de terra e eu vivo da minha tarefa de terra com todo orgulho. Trabalho e me alimento daquela tarefa de terra, sem precisar trabalhar para patrão nenhum. Eu mesmo sou a patroa, né? E vivo disso aí. E mais mulheres da nossa comunidade que têm também essa mesma história, que se libertaram. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Ao longo de nossa caminhada, sempre afirmamos e vamos continuar afirmando a importância de colocar alimentos saudáveis na mesa. Os agricultores, seu Carlinhos, Dona Josefa e Cida, já ressaltaram em suas falas a importância de produzir alimentos saudáveis e como a ASA vem contribuindo para que isso se solidifique no semiárido sergipano. Seu Alcides, agricultor de Monte Alegre, tem experiências consolidadas na questão da produção agroecológica e manejo de água. Vai contar para a gente agora um pouco de sua experiência e a importância dessas práticas para uma boa convivência com o semiárido. Fala aí, seu Alcides. A maior importância da ASA para o semiárido, além de ela devolver a vida ao semiárido, ela está devolvendo a saúde às famílias. Nós trabalhamos com a agroecologia de uma forma sustentável. Através dos intercâmbios, através desse contato assim, pessoal dos técnicos da ASA, hoje a gente tem uma produção de hortaliça de uma forma dinâmica, onde a gente só gasta 30% da água. Antes a gente gastava 100% para produzir uma quantidade de alimento, e hoje a gente temos alimento para toda a família gastando 30%. De que forma? Com os meios de comunicações, os intercâmbios, a gente foi criando, trazendo dos outros estados e fazendo experiências, e essas experiências têm dado certo. Agora mesmo a gente tem lá a horta Acapulco, é uma horta que veio para ficar. A gente faz um recheio, cava o terreno, coloca 20% de matéria orgânica, após coloca aqueles 20% de matéria orgânica, faz a cobertura de novo, depois faz o plantio, aí depois cobre com capuco. Aí que vai ficar um recheio, como um bolo recheado. Uma parte, matéria orgânica, uma parte terra e por último a outra parte de capuco. Então essa dá uma sustentabilidade e reaproveitamento de água que você só precisa aguar, mesmo nesse solo quente, escaldante, a gente só precisa aguar 3 vezes por semana. As plantas, as hortaliças se desenvolvem muito bem. Além disso, a gente tem outras formas de tecnologia de reaproveitamento da água, porque nós convivemos no semiárido. Isso é a realidade. A seca existe, mas nós, hoje, através da ASA, temos essa ousadia de dizer, a nível nacional, que temos como viver no sertão e produzindo os frutos. Hoje nós não temos mais um sertão de terra rachada, mas sim um sertão de terra verde, onde nós produzimos toda a alimentação da nossa família e pensamos no amanhã levar esse produto à cidade também, que os nossos irmãos da cidade precisam ter uma alimentação saudável. Eita, quanta história bonita, quanta história costurada e construída, feita e fazida por esse nosso semiárido brasileiro, sergipano especialmente, onde eu tô com os pés no chão. E é nessa cultura que é contada em verso e poesia. Tem uma marca forte nessa nossa história aqui no nosso semiárido. Então, vamos ouvir agora um pouco desse momento de Sergipe em poesia com um cordel de Seu Manuel, lá de Porto da Folha. Diz aí, Seu Manuel. Hoje é nosso aniversário, 15 anos de conviver. Somos da Asa de Sergipe, nunca vamos morrer. 15 anos de convivência, vive eu e você. Quem tem asa tem tudo, ninguém vai nos pegar. Quando o inimigo vier, temos asa para voar. Vamos para o semiárido, é lá o nosso lugar. Na asa tem lugar para nós trabalhadores, a nossa voz é ouvida com atenção e amor da equipe que trabalha com os nossos agricultores. Tem cisterna, tem barreiros, tanque de pedra tem. Tem terra irrigada, cimenteira também. Tem galinha de capoeira, só na asa isso tem. Tem doutor agricultor, técnico de campo tem. Tem poeta e cantador, parceiros firmes também. Tem troca de experiência, só na ASA isso tem. Numa trajetória de 15 anos como a da ASA, muitos passos marcaram a nossa caminhada. Vamos trazer agora a fala de Inês, que fez parte da primeira coordenação da ASA Estadual em Sergipe, que vai nos relatar um pouco de como foi essa criação da ASA a partir das organizações sociais, a partir dessa mobilização, algo extremamente novo para as populações, para os povos do semiárido aqui em Sergipe. Fala aí, Inês. A gente, desde o princípio, entendeu que o desafio de discutir o semiárido, ele é um desafio de todas as organizações, sobretudo que tem comprometimento. E daí que surge o primeiro encontro, né, que é com essa proposta de discutir, que foi super importante. A gente convidou as igrejas, convidou igrejas evangélicas e católicas, convidamos Cáritas, convidamos os sindicatos, convidamos associações, cooperativas e convidamos, tinha um número bem expressivo de representação. Foi um encontro muito rico, muito bonito, e saiu dali já um desejo realmente de continuar. E daí ficou, a organização continuou acontecendo e logo depois foi para Juazeiro, foi uma representação de Sergipe, além do centro, foi a Cátedra de Diocese de Estância, foram outras organizações, já foram nessa primeira representação do Estado de Sergipe na Comissão da ASA. E também tem a fala do Valdecil, carioca, mas sertanejo. É o cara que fala a misturez o tempo todo. Então fala aí, Valdeci. Nós formamos a nossa primeira coordenação estadual no ano de 2002. Foi uma coisa interessante, um momento único. E agora, em comemoração aos 15 anos, né, nós estamos vivendo aí esse topo. Quando eu digo topo, é que nós estamos lá no topo da montanha hoje, fazendo uma política pública que está acontecendo. O nosso sonho de 15 anos atrás, hoje, ele é uma realidade. A gente consegue perceber a mudança no semiárido, a gente percebe também a mudança no vocabulário. Antes se combatia, agora se convive. A gente começa a ver uma mudança no vocabulário na questão de veneno. Hoje a gente usa defensivo. Hoje queremos os bancos de sementes, queremos uma assistência técnica apropriada para as pessoas do semiárido. Então, os nossos sonhos do passado, de alcançar 1 milhão de cisternas, está bem próximo. O nosso sonho de trazer às famílias uma água para que elas possam produzir. O nosso sonho de combater a desertificação através de políticas públicas, né, que possa valorizar as ações das famílias que tantos anos convivem no semiárido, vem acontecendo. Enfim, esses 15 anos para nós, nós estamos trazendo nessa bagagem, desde ano a ano, o presente, né, de ver os agricultores hoje com uma condição digna no semiárido. A nossa história como movimentos sociais aqui em Sergipe e de trabalhadores rurais sempre foi uma história de cada um trabalhar na sua área, na sua região, sozinho, isolado, com a sua visão. Para a gente implementar uma visão do trabalho coletivo, né, primeiro nas organizações e depois levar os agricultores a viver uma agricultura solidária em que ele possa estar compartilhando seu conhecimento com os outros, mas nós estamos conseguindo fazer esse trabalho de organização comunitária e também é um outro avanço, um outro sonho nosso. Eita, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Como diz Dona Finha, os 15 anos, estamos debutando aí, estamos mocinha, a Asa tá bem mocinha, mas tá finalizando o nosso programa, Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil. Acabamos de ouvir a Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.